dia. Quem sabe a canção mais linda que o Senhor me deu. Adeus, estou morrendo, estou sofrendo de saudade. É que estou apaixonado de verdade. E esse alguém não se apaixonou por mim. Deus, me apaixonei por ti e você nem percebeu. Quando quis desabafar, conversei com Deus. Duplão, Ed Max e Alestrando, Senhora Saudade, para Clau Bazanini, de São José dos Campos, no estado de São Paulo, minha nova amiga do Facebook do perfil número 2. Clau, um beijão para você, seja muito bem-vinda, viu? O criador de sucessos é Delson Moura, na sua fase gospel, Jesus me salvou. Jesus me salvou, eu andava perdido, sem consolação. As trevas já eram tantas que a luz eu não via, só escuridão. Hoje eu me sinto feliz, porque sou um remido do Senhor Jesus. Já não sou mais um descrente que igual tanta gente rejeita a cruz. Ó meu Jesus tão amado, estou remido e salvo do mundo de horror. Daquele vício que arrasta, Jesus com sua graça já me libertou. Companheiros me viam, zombavam e diziam: ele não fica lá. Outros diziam: coitado, depois de vencido quer recuperar. Mas eu clamava e dizia: Jesus é meu guia e não deixe eu cair. Ele minha mão segurou, o caminho apontou e mandou me seguir. Ó meu Jesus tão amado, estou remido e salvo do mundo de horror. Daquele vício que arrasta, Jesus com sua graça já me libertou. Outros diziam: deixou as coisas do mundo e seguiu outra lei. Mas eu fui salvo por Cristo, agora eu existo, Jesus é meu rei. Se você anda perdido, não se dê por vencido, procure encontrar a mesma luz que busquei e que um dia encontrei, poderá te salvar. Ó meu Jesus tão amado, estou remido e salvo do mundo de horror. Daquele vício que arrasta, Jesus com sua graça já me libertou. Ó meu Jesus tão amado, estou remido e salvo do mundo de horror. Daquele vício que arrasta, Jesus com sua graça já me libertou. Edelson Moura, Jesus me salvou, para Marcela Ramos, Itaguatinga, no Distrito Federal, minha nova amiga do Facebook no perfil número 2. Marcela, um beijão para você, seja muito bem-vinda, viu? Essa música foi um sucesso extraordinário. A gravação é de 1975... Aguinaldo Timóteo, A Noiva. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Oh, adiante, vai a noiva. Logo a seguir, o noivo amado. Quando se unirem os corações, vão destruir ilusões. Aos pés do altar está chorando. Todos dirão que é de alegria. Dentro sua alma está gritando: Ave Maria. Chorará também ao dizer o sim e ao beijar a cruz, pedirá perdão. E eu sei que esquecer não poderia. Se era outro amor a quem queria, aos pés do altar está chorando. Todos dirão e é de alegria. Dentro sua alma está gritando: Ave Maria. Ave Maria. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Aguinaldo Timóteo, A Noiva. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Sua festa tá toda organizada, o evento está todo preparado, falta só a música. Faltou 80%. Faltou quase tudo, né? Olha, eu vou te dar um telefone aqui, o 61 99813601. 99813601. Eu conheço muita gente que se deu mal contratando artista por intermédio de intermediário picareta. A RBM é uma empresa que existe há mais de 30 anos. Né, conhece todo mundo conhece a RBM, então você aqui, você escolhe, porque a RBM tem o show do tamanho do seu evento, viu? Você pode levar o show de Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Pauli Paulino e Amado Batista. É só ligar 61 99813601. O nosso e-mail é rbmmusica@gmail.com. Música nova de Matão e Matheus, com a participação do goiano da voz de mel, Leonardo, Um Novo Sol. Meu coração não mede esforços pra te encontrar. Eu busco no céu por sinais e leve a você. Só teu beijo pode me salvar do silêncio de não ouvir a tua voz. É loucura tentar te esquecer, não consigo parar de pensar em nós. Mesmo tão longe de mim, eu sinto as batidas do seu coração. Mesmo não estando aqui, eu sei que ainda pensa em mim. Alguma coisa me diz que a qualquer hora a gente vai se encontrar. E aquele beijo gostoso vai abrir o tempo e o novo sol vai brilhar. Alô, meus amigos Matão e Matheus, que prazer imenso estar com vocês participando dessa música. Muito sucesso pra vocês, meninos. Obrigado, carinho. Valeu, Léo. Meu coração não mede esforços pra te encontrar. Busco no céu por sinais que me leve a você. Só teu beijo pode me salvar do silêncio de não ouvir a tua voz. É loucura tentar te esquecer, não consigo parar de pensar em nós. Mesmo tão longe de mim, eu sinto as batidas do seu coração. Mesmo não estando aqui, eu sei que ainda pensa em mim. Alguma coisa me diz que a qualquer hora a gente vai se encontrar. E aquele beijo gostoso vai abrir o tempo, o novo sol vai brilhar. Oh, oh, oh, oh. E o novo sol vai brilhar. Matão e Matheus e Leonardo, um novo sol para o Magno Barbosa Carvalho de Goiânia, meu novo amigo do perfil número 2 do Facebook. Magno, um abração para você, seja muito bem-vindo. Um abraço para todos os meus amigos de estado de Goiás, nas dezenas de emissoras que transmitem os nossos programas por aquelas plagas, né? Esses meninos eu tive o privilégio de trazê-los para o sul. Eu fui fazer uma. Fui passear lá no Nordeste. Cheguei em João Pessoa, na Paraíba, essa dupla estava estourada com aquela música. Quem é que vive mais um besta? Eu sabido, né? E eu trouxe o disco deles para cá e eles pipocaram no Brasil inteiro e vieram para o Sul. Hoje eles são um sucesso nacional, moram em São Paulo e faz sucesso no Brasil inteiro, né? Caju e Castanha, Desafio de Fla-Flu. Olha aí, Caju, vamos fazer o rap do repique? Beleza, Castanha, é o repente do rap. Eu sou do Flamengo, meu filho. Eu sou do Fluminense, hein? Vai começar a decisão. Hoje nesse desafio vai ser grande o sururu. Quero ver quem vai ganhar na peleja do Fly Flu. E hoje nesse desafio vai ser grande o sururu. Quero ver quem vai ganhar na peleja do Fly Flu. Do time é o Fluminense, o melhor dessa nação. Que já anda até cansado de tanto ser campeão. E o resto da timaiada tudo sem expressão. O Flamengo é campeão, timaço que vale mil. Por isso é considerado o melhor desse Brasil. O resto não tá com nada e só tomando funil. Hoje nesse desafio vai ser grande o sururu. Eu quero ver quem vai ganhar na peleja do Fly Flu. Esse time do Flamengo fede que nem um timbu. Torcedor do pé rapado, não se encontrar no flu. Pra completar a carniça do Simbra Urubu. Esse tal de Fluminense, chamado de tricolor. Um time pó de arroz, dando uma de doutor. O seu bicho é bichoso, é um viado corredor. Hoje neste desafio vai ser grande sururu. Quero ver quem vai ganhar na peleja do Fly Flu. Esse tal de rubro negro é um trem fora da linha. Vive da lenda do Zico, ganizé fora da linha. O galinho de Quintino já virou uma galinha. Esse Fluminense velho, sem gente de expressão. Vive a lenda de Castilho, goleiro sem tradição. Que de tanto leva frango, relaxou o fiantão. Hoje neste desafio vai ser grande sururu. Eu quero ver quem vai ganhar na peleja do Fly Flu. O Flamengo não tem praça, a ralé tá do seu lado. Tá cheio de marginal, não tão civilizado. É um time sem futuro de gigolô e viado. O Flamengo é o povão, Fluminense só tem lolo. Um time de cafetão, pó de arroz usa cirola. Uma turma do Timbugo para o Araíba e Dula. Hoje neste desafio vai ser grande sururu. Eu quero ver quem vai ganhar na peleja do Fly Flu. E esse tal do Flamengo é uma dança espanhola. Uma mulher do pé grande tocando uma castanhola. O cantor fica rinchando, parece fraco da bola. Esse tal de tricolor é poema sem ter rima. Um time de sapatão que o mingo passa a lima. Só vive como cumbu arrebentado pra cima. Hoje neste desafio vai ser grande sururu. Eu quero ver quem vai ganhar na peleja do Fly Flu. Se você é flamenguista, procure o seu lugar. Que esse tal de Flamengo não tem mais o que acabar. O Flamengo já morreu e tá voltando a se deitar. Fluminense já tá morto, virou uma baixaria. E a torcida agora só vive de fantasia, porque o time do Flu virou uma porcaria. Hoje neste desafio vai ser grande sururu. Eu quero ver quem vai ganhar na peleja do Fly Flu. Está tudo 0-0, Fly Flu meu companheiro. Dois times de tradição, aqui do Rio de Janeiro, honrando esse futebol do nosso chão brasileiro. Hoje neste desafio vai ser grande sururu. Eu quero ver quem vai ganhar na peleja do Fly Flu. Hoje neste desafio vai ser grande sururu. Eu quero ver quem vai ganhar na peleja do Fly Flu. Hoje neste desafio vai ser grande sururu. Quero ver quem vai ganhar na peleja do Fly Flu. Hoje neste desafio vai ser grande sururu. Eu quero ver quem vai ganhar na peleja do Fly Flu. Beleza, Castanha, só que esse jogão aí deu 0-0, vamos pra cá, né, Castanha? Nem eu e nem você, né, meu filho? Mas tudo bem, são dois timaço, né? De tradição, né? Valeu. Caju e Castanha, desafio de Fla-Flu para o jornalista Luiz Gutenberg, chegando para fazer parte do nosso Facebook. O Luiz Gutenberg, ele fez história aqui, tinha um jornal aqui em Brasília chamado Jornal José, né? Eu fui matéria muitas vezes desse jornal, era um jornal de vanguarda, muito interessante. Eu não sei por onde anda o Luiz Gutenberg, mas ele está chegando para fazer parte aqui do nosso Facebook. Luiz, um abração para você, seja muito bem-vindo, viu? A sugestão do beijar. Rapaz, o tempo passa, né? Eu conheci o Leonardo bem novinho e agora o filho dele, rapaz, já tá entrando no mundo artístico, né? Zé Felipe, saudade de você. Só um olhar profundo traz de volta a minha paz. O teu sorriso, meu mundo, ficar sem não sou capaz. Sou louco por você, tente entender que se eu respiro por te amar. Você me faz tão bem, me faz ir além. Você me faz crescer, me faz sonhar. Ai, saudade de você, vontade de te ver eu necessito. Você aqui comigo, mas não queira duvidar. O amor está no ar, eu preciso de novo teu sorriso. Ai, saudade de você, vontade de te ver eu necessito. Você aqui comigo, mas não queira duvidar. O amor está no ar, eu preciso de novo teu sorriso. Você tente entender que se eu respiro por te amar. Você me faz tão bem, me faz ir além. Você me faz crescer, me faz sonhar. Ai, saudade de você, vontade de te ver eu necessito. Você aqui comigo, mas não queira duvidar. O amor está no ar, eu preciso de novo teu sorriso. Ai, saudade de você, vontade de te ver eu necessito. Você aqui comigo, mas não queira duvidar. O amor está no ar, eu preciso de novo teu sorriso. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, mandou para mim a música do Zé Felipe, Saudade de Você. Essa é a importância do divulgador. O divulgador manda e a gente toca, né? Porque o artista precisa de alguém que mostre o trabalho dele. E nós precisamos de gente nova todo dia para mostrar para vocês. Se bem que eu sei que não é assim que funciona, né? Mas aqui não, aqui o Flavinho manda e eu mostro para vocês. Se você quiser ter o seu trabalho divulgado pelo Flávio Bejar, é só ligar 61 99 81 3601, e vai fazer que nem ele está fazendo agora comigo aqui com o Zé Felipe, tocando essa música Saudade de Você. No próximo bloco, Léo Canhoto e Robertinho, Flávio José e Eliane e Samuel. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. O ano era 1989. Meu programa na Rádio Nacional, um sucesso extraordinário. Quem não viveu aquele tempo, eu não gosto nem de falar para não passar por mentiroso. Porque quem não viveu aquele tempo não sabe o que era a Rádio Nacional. Os artistas saíam, como hoje o pessoal sai daqui para ir lá no Rio participar do programa do Faustão, do Fantástico. Naquele tempo, os artistas saíam de São Paulo e do Rio de Janeiro para vir a Brasília exclusivamente participar do programa Cleiton Aguiar. E quando eles voltavam para São Paulo, chegava lá, a caixa postal deles estava abarrotada com 2, 3 mil cartas, né? E eles ficavam loucos. E em 1989, eu toquei demais essa canção. Você lembra desta? Léo Canhoto e Robertinho, Viagem. Fico tenso e por pouco às vezes brigo. Sempre encontro uma desculpa pra você ficar comigo. Viagem, sempre aparece um motivo e você vai. E essa angústia aqui do meu peito não. Esse medo de um dia não voltar. Passagem, ah, que vontade de rasgá-la e proibir. Fazer escândalo pra você não partir. E que jamais seja preciso volta, ganha vida, minha vida. Nessa hora que percebo quanto você é querida. Já não brigue nem discuto, qualquer coisa eu aceito. Não me importa as viagens, te amo. Qualquer jeito. Viagem, sempre aparece outro motivo e você vai. E essa angústia aqui do meu peito não sai. Sempre esse medo de um dia não voltar. Preciso me deixar. Eu recordei, agora deu saudade, viu? Você lembra desta? Léo Canhoto e Robertinho, Viagem. Para o Sérgio Ledo Teixeira. Cleiton, eu ouço você pela Portal FM, eu moro em Lagoa da Pedra. Sérgio, um abraço para você, um abraço para a baianada toda que está ouvindo a gente aí, né? E para os amigos, meus colegas da Portal FM de Livramento de Nossa Senhora, bem ali, na minha querida Bahia. Um dos maiores cantadores do Nordeste, Flávio José, que nem Giló. Se

poder te ver e sair correndo outra vez querendo ficar com você. Tô com saudade de você. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, e o Meludo, marido, amor, já tô indo. No próximo bloco eu vou comentar o resultado das eleições. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O meu programa é gravado com antecedência para não ter problema para as centenas de emissoras que transmitem. Eu gravo sempre com antecedência e na sexta-feira eu já entrego os programas da semana seguinte toda. Essa semana eu pedi desculpa aos nossos parceiros, porque eu queria comentar o resultado da eleição, não queria esperar passar uma semana. Então eu segurei a gravação do programa de quarta, de quinta e de sexta para domingo. E tão logo eu soube do resultado das eleições, eu gravei o programa aqui, né, para comentar um pouco do que aconteceu. Nós tivemos aí... Essas foram as eleições mais atípicas que nós já vivemos. No começo, desde o começo, a presidente Dilma aparecia sempre em primeiro lugar. Em segundo lugar, vinha Aécio Neves, né? Caracterizando que seria entre ele e a Dilma o segundo turno. E lá embaixo vinha o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, e em seguida, o Eduardo Campos na faixa ali de 7, 8 pontos. Em seguida, o pastor Everaldo começou pequenininho, foi crescendo, já estava na faixa de 4, 5 pontos, ameaçando, inclusive, a ultrapassar Eduardo Campos, porque ele estava conseguindo galvanizar o voto dos evangélicos. Aí aconteceu a grande tragédia. Numa manhã, nós fomos surpreendidos com a notícia da queda do avião e a morte prematura de Eduardo Campos. Aí foi aquela comoção nacional, e o resultado imediato foi que ele foi substituído por Marina Silva, e a Marina subiu que nem foguete. Em poucos dias, ela ultrapassou a presidente Dilma, o pastor Everardo, que vinha subindo, foi pulverizado, e o Aécio Neves deu uma queda vertiginosa. E a briga parecia estar entre Dilma e Marina, a Dilma ali lutando para ver se segurava aquilo, parecia que estava resolvida a questão. Mas aí o que aconteceu? Marina mostrou que não estava preparado para tamanho sucesso. E ela começou a ser bombardeada tanto por Dilma quanto para Aécio, e teve algumas reações contraditórias, e simplesmente na mesma velocidade que ela subiu, ela desceu. Ela despencou, e aí entra um problema seríssimo, as pesquisas de opinião, principalmente do Ibope, do Datafolha e da SERPES aqui na região de Goiás, Brasília e Tocantins. O que diziam esses resultados? Que a presidente Dilma estava lá em cima, 40, 45, o Aécio não passava de 17, e a Marina começou a cair, o Aécio não subia. A Dilma não saía de onde ela estava, a Marina caindo e o Aécio não subia. E aí o que aconteceu? Quando as urnas foram abertas, foi o grande fiasco das pesquisas eleitorais. A Dilma ficou na faixa dos 44, mas o Aécio teve ali na faixa dos 37. né, ficando numa distância de 7 pontos, quando ele era colocado 20 pontos atrás da Dilma. Né, e a Marina ficou em terceiro com 20 e poucos pontos. Bom, mas isso não foi o pior. Lá na Bahia, o Ibope e o Datafolha colocavam o candidato do PT muito mal posicionado e o candidato do Democratas, Paulo Souto, disparado em primeiro lugar, na faixa de 60, 70. Quando abriram as urnas, o do PT, que não aparecia bem nas pesquisas, ganhou no primeiro turno. Aí vamos para o Rio Grande do Sul. Lá, a candidata do PSDB, a senadora Ana Amélia, o tempo inteiro na frente, em primeiro lugar nas pesquisas. O governador Tarso Genro em segundo. E o Ivo, do PSB, em terceiro. Quando chegou no dia da eleição, o que, que aconteceu? A que estava em primeiro lugar não foi para o segundo turno. O que estava em terceiro ficou em primeiro lugar. E o governador Tarso Genro ficou em segundo lugar. Mas o pior de tudo aconteceu. Isso aconteceu, esses erros aconteceram no Brasil inteiro. Né? Mas o pior de tudo aconteceu no Tocantins. Lá, a atitude do Ibope foi criminosa. Eles deram, um dia antes das eleições, eles deram 22 pontos de vantagem para o governador, para o candidato ao governo Marcelo Miranda, contra o candidato atual governador Sandoval Cardoso. 22 pontos de frente. O pior foi para o Senado. Eles apresentaram a senadora Cátia Abreu 25 pontos na frente do deputado Eduardo Gomes. Isso representava uma diferença de 250 mil votos. Isso 24 horas antes da eleição. Quando abriram-se as urnas, a diferença de 22% do Marcelo Miranda para o Sandoval ficou em 7%. E a diferença da senadora Cátia Abreu para o deputado Eduardo Gomes ficou em 0,87%. O que aconteceu foi uma vergonha, foi um roubo, foi um assinte, foi uma tramóia que foi feita, porque tanto a senadora Cátia Abreu quanto o ex-governador Marcelo Miranda sentiram o crescimento, apresentaram uma pesquisa dessa, que é claro, um dia antes da eleição, uma pesquisa com 25 pontos, aqueles candidatos, aqueles eleitores indecisos mudam de posição, os apoiadores que não estão muito firmes mudam, aqueles que iam colaborar financeiramente, que um grande gasto existe no dia da eleição, não compareceram, e assim, né, o Ibope definiu, o Ibope e o Serpes definiram a eleição no estado do Tocantins. Eu fico envergonhado. Eu, se fosse a senadora Cátia Abreu, não tinha coragem nem de tomar posse. E se o Marcelo Miranda não precisa preocupar, não, porque ele vai. Na minha opinião, ele nem toma posse, né? Porque um jeito que é eleito com mais de 500 processos na justiça, com os bens bloqueados, tem um avião cheio de dinheiro apreendido, né? Respondendo uma série de processos, assim como ele ganhou para o Senado e não assumiu, eu acho que ele também não vai assumir para o governo. Então eu estou dizendo isso porque, para mim, o fato mais grave que aconteceu nessas eleições foi a atitude criminosa dos institutos de pesquisa. E eu fico com duas alternativas. Ou eles são realmente desonestos e vendem o resultado das pesquisas, ou eles são incompetentes e não sabem colher a vontade do eleitor. Eu, particularmente, fico com as duas opções. Então, gente, esse é o comentário que eu fiz sobre o resultado das eleições que aconteceram no último dia 5, dia que eu estou gravando esse programa. Michel Teló e Gustavo Lima, Implorando para Trair. Eu já nem lembro mais qual foi a última vez que me tocou. Nem ri daqueles comentários bobos que eu digo e sempre gostou. Saí sem avisar, chega de manhã, e eu parecendo a última pessoa que queria ver. Beijo em seu olhar, vamos conversar pra saber se ainda vale a pena. Quer saber? A solidão tá ali na sala me chamando pra sair, e o coração dando porrada implorando pra trair. Diz você, diz o que

muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. Eu vou trazer a sabedoria infinita. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Invoque a sabedoria infinita para que seus desejos sejam positivos e benéficos. Não tenha medo de pedir. Deus só está esperando que você peça para poder atender. Em verdade vos digo, se dois de vós sobre a terra concordastes a respeito de qualquer coisa que desejardes pedir, isto será concedido por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Amém. Sabedoria infinita é a oração do programa de hoje. O avô do João, Cleiton Aguiar, o bem que eu sempre quis. Meu bem, não encontrei outra igual a ti. Não negues nunca teu amor, pois a ninguém jamais amei. Sem teu carinho vou sofrer. Se um dia tu voltares, sei que serei feliz. Mas se ficares sempre assim, tristeza viverá em mim. Porque és o bem que eu sempre quis. Meu bem, não encontrei outra igual a ti. Não negues nunca teu amor, pois a ninguém jamais amei. Sem teu carinho vou sofrer. Se um dia tu voltares, sei que serei feliz. Mas se ficares sempre assim, tristeza viverá em mim, porque és o bem que eu sempre quis. Mas se ficares sempre assim, tristeza viverá em mim, porque és o bem que eu sempre quis. Mas se ficares sempre assim, tristeza viverá em mim, porque és o bem que eu sempre quis. Mas se ficares sempre assim, tristeza viverá em mim, porque és o bem que eu sempre quis. Cleiton Aguiar dos The Kings, o bem que eu sempre quis, para Heloísa Fonseca de Faria, minha conterrânea de Coromandel, chegando para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. O meu amigo Olinto, xerife verde de Conceição do Araguaia, lá no estado do Pará, ele não perde o nosso programa. Olinto, curte aí, ó. Avisa pro Hélio Frutuoso que em dezembro nós vamos comemorar os 50 anos de formatura daquela turma de 1964, lá do ginásio Coromandel. Relembrando Goiá, Lady Laura, Pé de Cedro. Há 20 anos atrás, naquele tempo querido que não volta nunca mais. Nas matas onde eu caçava um pequeno arbusto achei, levando pra minha casa, no meu quintal o plantei. Era um belo suas raízes na terra fofa do chão. Um dia parti pra longe, amei e também sofri. 20 anos se passaram, em que distante vivi. A Virgem Santa Sagrada, uma prece vou fazer. Junto ao meu pé de cedro, é que desejo morrer. Quero sua sombra amiga projetada sobre mim, no meu último repouso, na cidade de Coxim. Hoje volto arrependida para o meu antigo lar, abatida e comovida, com vontade de chorar. 17 que está grande como o quê? Mas é menor que a saudade que hoje sinto de você. Cresceu como minha mágoa, cresceu numa forma rara, mas é menor que a saudade que até hoje nos separa. A terra ficou molhada do pranto que derramei. Que saudade, pé de cedro, do tempo em que te plantei. Que saudade, pé de cedro, do tempo em que te plantei. Relembrando Gerson Coutinho da Silva, imortal poeta goiá, Lady Laura, pé de cedro. A frase irretocável é do filósofo grego Sócrates. A mentira nunca vive o suficiente para envelhecer. A mentira nunca vive o suficiente para envelhecer é a frase irretocável de Sócrates. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Bob e Jean. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. O programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar da Rede Brasil de Televisão mudou de dia e mudou de hora. Agora é sexta-feira às 10 da noite. Nós andamos repetindo aí uns 3 programas que eu estava por conta lá de trabalhar lá no Tocantins, mas agora já voltei para Brasília e já voltei a gravar os novos programas, viu? Então toda sexta-feira e todo domingo às 10 da noite, Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Você pode assistir também pelo canal 1 da TV Oi, 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas parabólicas e também pelo site rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar, da RBT, da Rede Brasil de Televisão, agora sexta e domingo, às 10 horas da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para a dupla Bob e Jean, contra as previsões. Fala que não rola mais, depois de toda a história que a gente viveu. Será que é da boca pra fora ou se esqueceu de tudo que a gente passou, do que me prometeu? O amor não morre, ele se transforma. E nesse caso eu não sei se é pra melhor ou pior. Tá tudo tão nublado e o clima tá pesado, mas não quero ficar só. Lágrimas de chuva inundam minha paz. Você me ama, some e eu fico querendo mais. Depois que foi embora, o tempo aqui fechou. Essa tempestade quer nos afastar, te leva pra longe e me joga pro ar. Nosso amor em meia raios e trovões, mas sigo apostando contra as previsões. Essa tempestade quer nos afastar, te leva pra longe e me joga pro ar. Nosso amor em meia raios e trovões, mas sigo apostando contra as previsões.

que ao sol se pôr em plena praia eu encontrei um grande amor e de repente o amor. A Faculdade da Música apresentou o grande mestre Agnaldo Raiol, uma gravação de 1966, no tempo que eu ainda morava em Belo Horizonte, a praia. Para o João Batista de Dom Basílio, na Bahia, Cleito, é sempre um prazer a cada novo reencontro com seu programa nas ondas do rádio, que cortam por esse mundão afora. Admiro muito seu programa por suas músicas, as belas mensagens de reflexão, suas orações, enfim, pelas tantas verdades que você sempre diz. Mande um alô, João Batista de Dom Basílio, ele curte o nosso programa pela Tropicaliente FM. Eu prometi que mandaria na quarta-feira, dia 8. Tá aí, João, tô cumprindo, né? Um abração para você, um abraço para os nossos colegas da Tropicaliente, o Murilo, aquela turma boa, lá em Dom Basílio, no estado da Bahia. Música nova de Paula Fernandes, participação de Zé Ramalho, Harmonia do Amor. Em que aconteceu, nem foi aquele estranho brilho que eu senti, foi mais do que espanto dos meus olhos abertos na onda desses sonhos que eu percorri. Me lembro do toque desse sentimento ardendo e pulsando fortemente, tão clara como a hora em que eu decidi pegar a estrada rara do destino e fiz mais mudo o silêncio que eu nunca ouvi e carrego o nome do que está aqui dentro. Me lembro do toque desse sentimento ardendo e pulsando fortemente. A vida vem me mostrar o que for, vem me ensinar o que sabe de cor. O tempo vem, o tempo vai, a perfeita harmonia do amor. A vida vem me mostrar o que for, vem me ensinar o que sabe de cor. O tempo vem, o tempo vai, na perfeita harmonia do amor. Como a hora em que eu decidi pegar a estrada rara do destino e fiz mais mudo o silêncio que eu nunca ouvi e carrego o nome do que está aqui dentro. Me lembro do toque desse sentimento ardendo e pulsando fortemente. A vida vem me mostrar